usa band-aid e fratura exposta. Cargueiros e tumbeiros à deriva na costa. Progressistas nunca fizeram uma proposta. A poça de sangue continua sem resposta. Existe por acaso algum crime legítimo? O quanto é racista um algoritmo? Existe algum ato importantíssimo? A descarga foi dada pro excrementíssimo. Tamo no rol do sujeito indeterminado. Somos aqueles conectivos subordinados. Nunca tive tempo pra ficar fascinado. O corpo não aguenta mais ser bulinado. Tenta mudar o olhar do incapaz. O puto é sedutor e ainda mordaz. A revolta tá escrita no cartaz. Chama o audacioso e o pertinaz. A cultura popular é memória de alternativa, tentando travar a ação lesiva. O gosto da ira tá na saliva. A nossa chamada é explosiva. Aqui só queremos a economia do prazer. Se vier de causada, vamos moer. Recuperando a capacidade de prever. Qualquer opressão deveria se dissolver. Fugir da senzala sempre foi exemplo. Quantas casas grandes ainda falta queimar? O fogo subindo contemplo. A autonomia é necessária bancar. A rima atinge brada, a revolução não pode ser içada. Próximo passo, desvende a charada, o barulho é a grande sacada.